beijão de hoje, duvido que não ia reparar se fosse em outra boca. Aproveita e coloca defeito também nessa roupa. Se não quer me ver de saia, melhor sair sozinho. Eu tenho o meu carro, meus amigos, minha vida, meu dinheiro. Tá cobrando demais pra quem julga ser homem solteiro. Somos álcool e direção, a gente não combina mesmo. Não vai mandar em mim nem com aliança no dedo. Somos álcool e direção, a gente não combina mesmo. Se ainda fosse bom de cama, até que eu dava um jeito. Somos álcool e direção.